O nosso tema da palestra de hoje é por que as pessoas sofrem. Alguém aqui não sofre? Tem alguém? Eu queria saber. Todos, né, têm as dificuldades. Aliás, a dificuldade já é carregar o nosso corpo, não é verdade? Para quem tem a visão de que nós não estamos aqui como esse organismo físico. É porque esse conceito, né, de que eu sou essa massa muscular ou de osso, né, é errada. E esse conceito dentro de nós dá uma angústia danada só de pensar nisso. Porque todos nós sabemos que a nossa parte física tem um tempo de vida e termina. Sinceramente, embora muitos não acreditem na reencarnação, acredito que não seja o caso das pessoas daqui, mas acho que muitos aqui têm ainda dúvidas sobre isso. Se nós pensarmos de forma racional, nenhum de nós vai acreditar que aquele pó que está lá no caixão, lá no cemitério, ou aqueles que se cremam, né, que jogam a cinza lá no rio, que se espalha por tudo quanto é lugar, vai um dia ressuscitar de novo, né? Então essa interpretação realmente ela traz dores, sofrimento. Então, para nós abrirmos a nossa situação aqui, embora nós vamos nos basear nesse texto também, já a nossa existência, se não temos a real clareza do que somos, do que será de nós, já é um sofrimento. É ou não é verdade? Porque imagine você trabalhar, né, procurar o melhor, etc., educar os filhos, tem que suprir as necessidades e tal. Para quê? Se fosse o fim com a morte física. Não é verdade? Então, isto é importante para que a gente não sofra. A partir daí. Então, quando a gente tem fé na vida eterna, certeza de que a morte não existe, de que tudo passa por um programa de evolução, 50% do sofrimento já foi embora. Mas isso tem que ter certeza. Para termos certeza, precisamos investigar, precisamos ir a fundo nas questões. Não precisamos nem engolir aquilo que o Ademir está falando aqui agora. Mas sim, até aquilo que eu estou falando, questionar e ir a fundo na questão. E esse comentário desse autor que escreveu esse texto diz assim, ó: as pessoas sofrem porque não sabem quem são. A primeira linha: as pessoas sofrem porque não sabem quem são. Se eu pegar essa frase aqui com aquilo que eu falei, fica bem claro. Se você não sabe que é um espírito eterno, começou o sofrimento. Não é verdade? Se você acreditar que esse corpo um dia vai levantar das cinzas, você sabe que não é verdade, porque você tem mente, você tem raciocínio, começou o sofrimento. Então, ou você se engana durante uma vida inteira, não pensa, foge, que é o que as religiões fazem com os seus fiéis, normalmente, que é o que o sistema educacional faz, né? Não é só as religiões. O programa, né, o programa, a ignorância humana dos condutores da humanidade, de uma forma geral, né, tem esse tipo de atitude. Você não deve pensar. Se você pensar, eu perco a autoridade. Essa é a realidade. Ao contrário da doutrina espírita, né, que ela procura fazer com que as pessoas pensem, porque aí elas se libertam dos sistemas educacionais, religiosos, políticos, sociais, e elas passam a conhecer quem são. E aí elas vão andar por suas próprias pernas. Ao invés de, faça isso que eu resolvo. Não, você vem, você confessa comigo, reza, eu digo, reza três Ave Maria, um Pai Nosso, está resolvido o teu problema. Não, tem o fulano de tal, né, poderoso, cura, faz não sei o quê. É, ele é um cara santo, você depende dele, está fora. Jesus é o Salvador, morreu para nos livrar dos nossos pecados. Sim, então se ele morreu para nos livrar dos nossos pecados, nós já estamos todos salvos, não é verdade? Então, na verdade, nós precisamos realmente pensar nessas situações. Jesus é o Salvador se nós seguirmos os seus ensinamentos. Senão não adiantou nada. Se ele pudesse salvar um de nós, porque nos ama e nos ama, faria. Mas ele não pode, além de ensinar. E nós é que temos que nos salvar por nós mesmos. Esta é a consciência, esse é o trabalho. Então as pessoas sofrem porque não sabem quem são. Não sabem intimamente e profundamente em quem realmente são. Não praticando o autoconhecimento, não se interiorizando, torna-se difícil de não se focar no mundo exterior. Portanto, se tornando dependente do que ele oferece ou não. Se você não se conhece interiormente, se não vai a fundo nas suas questões de ser um ser eterno, não tem como você não se voltar só para o mundo exterior. E o mundo exterior é isso que nós vemos aqui, que tem fim. E aí a pessoa se perde com esse sofrimento. Me ocorre, se você não acredita na existência da vida eterna, morre alguém num acidente, olha em quantos desesperos, quando perde um familiar, entram em crise, tudo bem que a saudade, aquele momento até pode, vamos dizer assim, nos abalar um pouco, né? Mas nós temos que se conscientizar, não perdi ninguém, a pessoa vai continuar viva, se aconteceu isso, tem um problema maior, e aí logo em seguida eu não me desequilibro, eu sigo minha vida, né? Então, as pessoas procuram do lado de fora algo que preencha o vazio interior. Este vazio é o esquecimento de sua essência, de sua partícula divina, do que é a nossa vida, né? Em não havendo reconhecimento dessa divindade, a pessoa sente um vazio, além de uma insegurança martirizante, uma vez que o falso eu ganha forma e se diz dono do mundo. Quem é o falso eu? O ego, a parte material, né? E isto ganha forma, ganha estrutura para o mundo, mas não tem sustentabilidade, porque se tem uma coisa que a gente tem certeza, é que isto fisicamente acaba, não é verdade? Mas nada do que vem de fora pode preencher seus interiores. Então a pessoa vai buscar fora para preencher o vazio que sente, né? Inclusive nos relacionamentos, né? Se sente infeliz, ah, eu não consigo viver, né, desse jeito, ser sozinho, precisa ter uma outra pessoa, precisa... E aí vai buscar a solução na outra pessoa. Cria uma imagem, que é ficção, casa-se, namora, né? Casa-se com essa pessoa e depois passa a conhecer ela, começa cada vez a se decepcionar mais. Depois, já que casou, já tem filho e continua. E vive infeliz a vida inteira. O correto seria, e aí nós vamos aprender lá dos orientais, é você se encontrar intimamente, estar feliz sozinho, equilibrado, não precisar de ninguém, nem de casar com ninguém, certo? Depois você faz a opção do casamento com uma pessoa que também está feliz sozinha, não precisa de ninguém, mas há o sentimento do bom relacionamento, casa-se com essa pessoa, ninguém fica cobrando nada de ninguém, mas sim se oferece ao outro, cria filhos e vai ser feliz, de verdade. Quem vocês já ouviram falar que se preocupou com isso antes do casamento? Alguém? Então, não encontra nada fora para preencher aquilo lá dentro, porque isso é impossível. A mudança sempre se dá de dentro para fora. Não existe outro meio. Mas o falso eu não reconhece isso. Pois quando tenta olhar para dentro, descobre que sua existência é questionável. O ego, a personalidade, quando vai olhar para dentro, descobre que ele é questionável. Não é durável. Porque lá dentro está o durável. E fica inseguro e concentra suas forças no exterior. Daí ele fica perturbado, a pessoa fica perturbada olhando para dentro, que a essência está aqui, não é esse mundo externo. e aí foge para fora, né? Quem tem facilidade de parar e meditar? Parar, se concentrar interiormente, a mente para dos problemas exteriores e fica concentrado em si mesmo. Quem tem facilidade? Poucos, né? Ou ninguém. Por quê? Vivemos nesse jogo. Ao invés de estarmos interiormente, vivos, criamos a nossa personalidade. Inclusive, o homem tem que se comportar assim. Se tem tal cargo, tem que se comportar assim. As crianças se comportam assim, o homem assim, a mulher assim. Tudo programado. E intimamente nunca se realiza. E aí então não tem coragem de se encontrar, porque lá dentro tudo isso desmorona. Falava com uma pessoa que está com problema de câncer. Teve problema, né? E depois se curou. E aí ela diz assim, eu não sou mais a mesma pessoa. Falei com outra, a mesma coisa. Eu não sou mais a mesma pessoa. Por quê? Porque na consciência de que estava para morrer, de verdade, uma doença fulminosa que é câncer, começa a desmoronar os egos, aquelas personalidades de fora, começa a se concentrar mais lá para dentro, muda sua personalidade completamente. Porque começa a dar valor aos valores verdadeiros que são os internos. Perguntem para as pessoas. Vocês conhecem alguém que teve câncer e se curou? Puxa uma conversa. Vai lá. Descobre para ver se não é assim. Né? Claro que tem gente que tem câncer, viveu revoltado e se não morreu ainda está indo para a morte. Né? Ao invés de tratar isso e mudar, aí esses aí vocês vão ver que não mudaram. Né? Mas estão indo para a morte. Os outros se curaram. Então, concentra sua própria força, começa a começar conflito, né? E já não sabe da sua própria aceitação, né? Logo, a fagulha para iniciar seu processo do fim do sofrimento começa com o autoconhecimento. Isto porque quando se chega a um determinado nível, acaba se percebendo que qualquer segurança é falsa. Que a verdadeira realidade está baseada na total incerteza. Qualquer segurança que você imagina é falsa. A realidade está na incerteza. Por quê? Aquilo que nós imaginamos que é firme, na verdade, que é a matéria, é falsa. A matéria vem e do dia morre. A personalidade morre. A tua situação morre. O que é verdadeiro mesmo é a vida, a essência. Então você hoje está estruturado, pai, mãe, filho, tem casa, tá, trabalho, tudo está, beleza. Isto é totalmente inseguro. Aqui de um segundo pode mudar tudo. Não é verdade? Até uma mulher, parece aqui de Caxias, o pessoal estava cortando árvore lá do lado da casa dela, né, caiu o eucalipto em cima da casa e ela estava ali assistindo. Estava tudo seguro, não era nada do problema com ela e o vizinho derruba a árvore em cima da casa dela. Isto é totalmente inseguro. A única segurança é a essência da vida. Né? Então, isso liberta, pois conhecer-se a si mesmo é libertar-se da necessidade de se sentir seguro, já que no descobrimento de si mesmo não existe insegurança, tampouco segurança, porque você compreende que o uno, que é uno, único, né? E portanto é parte de tudo o que existe. Contudo, você vê isso como um fato, não como uma teoria. Por isso é libertador. Então você se autoconhece, sente a sua essência que é divina, se sente que é único, que está ligado a toda a vida do universo, e isto é que dá segurança. Sabe que tudo que pode acontecer, materialmente falando, que se destrói as situações, são períodos e você se reconstrói e segue adiante. E isto dá, então, a segurança, a certeza e a felicidade.